Thank you. notificação, veio direto do 1-2 para 2010, registro no 013, autorizado sinal de procedimento do IFSC, está estabilizado. Lagoa, boa noite, Rio 272, sinal, Alex, 72, distância 0. Rádio 272, boa noite, você aproxima a sinal, Lagoa, alteração de folha, ajuste na 03. Isso, Deus aguardando, 272. Bola 096 autorizado, alinhado do colapso 0, 0, 0, 0.